Manhã com Deus. Rádio Deus é Amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é Amor. Você ouve a rádio Deus é Amor, CYK 535, onda média 1300 kHz, amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo, CYD 890, FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo, ZYD 840, FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo, ED Comunicações, FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo, YW640, FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Em São Paulo, 7 horas e 31 minutos.